O dia 3 de janeiro na história. 1969. A polícia americana confiscou 30 mil cópias do disco Two Virgins, de John Lennon e Yoko Ono. A capa trazia uma foto em que os dois estavam nus e foi considerada pornográfica. 1970. Leicester City ganha título do campeonato inglês pela primeira vez em 130 anos. 1974. Depois de ficar sem tocar por 8 anos, Bob Dylan iniciou uma turnê pelos Estados Unidos que, gravada, transformou-se no disco Before the Flood. 1983. A revista Time deu o prêmio de Homem do Ano ao computador pessoal, PC. Na época, o processador mais avançado era o Intel 286. 1983. A TV Globo estreou 4 novos telejornais. O matinal Bom Dia Brasil, exibido nacionalmente, e 3 regionais. Cada praça passou a exibir 3 jornais durante a tarde, antes do Jornal Hoje, 1 no período noturno, antes da faixa da novela das 7, e 1 no início da madrugada. 1984. Barão de Tefé, navio brasileiro de pesquisas, partiu para a Antártica com a missão de construir a primeira estação brasileira no continente gelado. 1984. A Síria libertou o piloto americano que invadiu seu espaço aéreo sem autorização. Esses são os fatos que fizeram o dia 3 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.